passou e mexeu com meu coração. Parei, parei, e fiz de tudo pra chamar sua atenção. Não sei, não sei, porque fiz tudo pra saber onde morava. Só sei que a primeira vista eu te amava. Paixão, paixão, eu lhe mandei um bilhetinho apaixonado. Razão, razão, marcar encontro para ser seu namorado. Então, então, você está hoje para sempre em minha vida. E eu sou seu e você é minha querida. Xodózinho, xodózinho, eu te amo, eu te ponho com carinho dentro do meu coração. Xodózinho, xodózinho, eu te quero, pedaço de mau caminho, você é minha paixão. Passou e mexeu com meu coração. Parei, parei, e fiz de tudo pra chamar sua atenção. Não sei, não sei, porque fiz tudo pra saber onde morava. Só sei que a primeira vista eu te amava. Paixão, paixão, eu lhe mandei um bilhetinho apaixonado. Razão, razão, marcar encontro para ser seu namorado. Então, então, você está hoje para sempre em minha vida. E eu sou seu e você é minha querida. Xodózinho, xodózinho, eu te